Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 14 de agosto, em segunda discussão, o projeto de lei 1591 de 2008, que inclui o fornecimento de água para a construção de imóveis de até 70 metros quadrados para famílias com renda de até 1.000 UFRs na categoria de consumo domiciliar. Segundo o autor da proposta, o deputado Newton Salomão, do PT, atualmente este fornecimento é enquadrado na tarifa consumo industrial, o que favorece o uso clandestino de água. Nós hoje temos uma regra que, quando alguém vai fazer uma casa, isso é considerado uma indústria. E aí, na concepção da SEDAI, isto tem um valor elevado no custo dessa água. Só que o cidadão humilde que quer fazer a sua casinha, o Brasil, o drama do Brasil é um déficit de 83% de casas de quem ganha de 0 a 3 salários mínimos. Então, esse cidadão pequenininho, ou até um empreendedor que esteja querendo ajudar a reduzir esse déficit habitacional dessas famílias extremamente carentes, paga como se estivesse industrializando. Não está industrializando nada, está fazendo a sua casinha para poder viver sob um teto com dignidade. Então, daí é esse meu desejo de que as concessionárias de água tratem casas que serão construídas até 70 metros quadrados, seja feita pela própria pessoa, seja feita por empreendimento, que tenha o custo da água do valor do custo domiciliar. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.